520, passa nível 1110, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545. Logo está autorizado, a linha decolar 150 graus, meia dúzia nós. Aliás, decolar fica 15 ou 10, vale de 6504. Isso vai interceptar a longa final da 1-0. Autorizado ILS, sem um glide, informe estabilizado, azul 4062. Informe lá estabilizado, azul 4063. Localizador, o azul 4062. 062, complete final ILS, chame torre 1186. 186, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Azul 4062 no localizador da 10. Azul 4062, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o vento é 140,62. Prossegue na aproximação, já embaixo travado, azul 4062. ...05, tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, passando nível 130 em subida. Roger that, go 1805. Wait a moment, please. Thank you. 9908, vai passar nível 140, chame Recife em 1288, alterna 13325. 2888, 3625, total 9908. Relógio 65 no 4, decolou 52, 198, bom voo. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Velog 9871, decolou cruza 1500. Velog 6514, suba para o 340, saída agora e vigilante. Não, 340 é o Velog 9871. Argentina 191 ponto para a Copa. Go ahead, bro. Yeah, one, one. Number one. That's it, 70, go 1805. Descended to 2,000 feet, QNH-1015, report established on localizer. Down 2,000, altimeter 71015, call established to find approach and left X-ray, runway 10, go 1805. Livrou a pista, azul 4062. 4062 no solo aos 55, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3 é o destino. Alfa Kilo para o pátio de carga, 0463, obrigado. 80, it's approved to Sierra Alfa Bravo Echo by Airway Upper Risk 5-8, expected Portery. Goli transition Goza. I will spell and repeat. Goli Golf Oscar Lima Echo. Transition Goza Golf Oscar November Zulu Alpha. With turn right after takeoff. Runway active 10. Salvador approach control. Frequency 119.8. Transponder 5561. Argentina 1911. Go ahead. Yeah, 1919, pipeline, Franklin, Pilot 380, Alpha Bravo Echo, Uniform Whiskey 58, and we have departure, Golf Oscar Lima Echo, transition, Golf Oscar November Zulu Alpha. Departure frequency 119.8, and transponder 5561911. Of course, I would like to push back and set up. I called you for pushback and stuff. Okay. O Velog 6514 pode voar Gonça? Pode, um minuto, coordenação com o Recife 6514. 4. Tango 6514 autorizado, voa Gonza da Presente, submantenha o 340. Da Presente Gonza, subindo ao 340, log 6514. Voa 1805, establish on localized procedure, runway 10, kill inside. Complete LS approach, contact the tower on 118.6, go 1805. Call tower 118.6, go 1805, so long. Log 6514, chame Recife em 1288, alterna 1325. 288-3325, log. Leite 05, Roger, welcome Salvador. I have new insight, runway is free, without 90 meters, wind 130 degrees 5 knots, QNH 015, clear to land, go 1805. Copy that, clear to land, runway 10, go 1805. Salvador, agonomia 06, autorização Maceió. Sono 606, aguarde autorização para Maceió. Solo Gol no 714, formação Bravo. Salvador, boa noite, Gol no 714. Boa noite, Gol no 714, aguarde 230 Aracaju. Aguardando, 714. Boa noite, 1896 da Gol, Ciente da Bravo, gate é o 3, autorização, João Pessoa. Ciente, quero aguardar. Na sua escuta, 1896. Well, 1805 on the ground at this moment, and 01, vacate the runway, continue your taxi via taxiway Alpha and Juliet until gate 06. Okay, runway vacated by Foxtrot. Continue taxi via Bravo, Juliet, to extend 06, go 1805. That's right. Salvador, o número 06 da Gol está pronto no 08. Autoriza nosso pushback enquanto aguarda autorização. Pronto para a cópia? Sim. O número 06 está autorizado nível 350 para Maceió pela Upper 58, saída Pulca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador, 119.8, seu transponder é o 5575. Lembrando, pista menos 90 metros. Seleção da pista, nível 350 para Maceió. Upper 58, Pulca, Aracaju, curva esquerda, decola 10, 119. 8 é o controle, aciona 5575. No 606 para o pushback. Autorizado, pushback, acionamento no 08. O gol 1714 está pronto para a cópia. Gol 1714 está autorizado, nível 230 para Aracaju, pela aerovia Golf 677, previsto saída Pulca, transição Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador, 119.8, transponder 5577, lembrando, pista menos 90 metros. Sim, está autorizado 230 para Aracaju, na Golf 677, saída Pulca, Aracaju, decola curva esquerda, pista no zero. Restrito aos primeiros 90 metros, controle 119.8, aciona 5577, gol 1714. Afirmo. Gol 896, pronto para a cópia. Pronto, cópia, senhor, 896 da Gol, prossiga. Gol 896 está autorizado, 370 para João Pessoa, decola da pista em uso no zero, fará a curva esquerda para a saída Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle é 119.8, seu transponder é 5576, a pista tem menos 90 metros. Ok, sim, estamos autorizados, João Pessoa, 370, decola da 190, curva esquerda, Pulca Aracaju, 198, controle de saída, 5576. É o transponder, ciente da interdição dos primeiros 90 metros da pista 10896. Afirma. O gol no 714, tá no gate 5 para pushback, acionamento. O gol vai aguardar um instante agora, eu tenho uma aeronave da sua companhia, o New Direction, que vai para o gate 62, ok? Ele está agora a alguns metros antes da Juliette. 714, ciente. No 7 no 4, em condições de agilizar o seu pushback? Afirmativo, está pronto, no 7 no 4. Então agilize agora, posicionando a sua aeronave na saída do pátio 3, de tal forma a permitir que a aeronave da sua companhia, um outro New Generation, inicie o táxi, ok? Positivo, posiciona o pátio 3, a modo de já permitir o colega taxiar, no 7 no 3, no 7 no 4. Afirmo. 1606 para o táxi, 80 a bordo, 3 horas e 10, alterna Natal. Aceitinho o gol no 1606. Prossiga. Aguarde um instante que o gol no 805 parou ali em frente ao box 62 e eu não sei qual é o problema. Ground goal 1805, we can't see dock light system, still off, and the ground marshal. Okay, so I understand you. Continue your position. Okay, go 1805. Go no 606, repita os dados, por favor. 80 a bordo, 3 horas e 10, alterna Natal. 606. Ciente, copiado os dados, go no 606. O senhor vai ser autorizado o táxi? A assim que essa aeronave da sua companhia completar o parqueamento total no meia dúzia e a outra que está no box 5 posicionar-se na saída do pátio 3. Só fará o táxi com segurança, observando essas duas aeronaves. O táxi saindo do pátio principal, o táxi em Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no zero, gol no 606. Gente, o no 606, Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da no zero. Afirmativo. Pode iniciar um 606? Pode sim, comandante. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Voo no 606, Linda decola sem parada. O vento é 130 graus, meia dúzia de nós. Gente, Linda decola no 60. Para o táxi, gol no 714 com 113 a bordo, 2 horas e 20, alternativa Recife. Gente, está autorizado o táxi via Juliette, Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 10. Com ingresso até lá, gol no 714. Gente, Juliette, Alfa Charlie até o ponto de espera da 10, gol no 714. Sim. Foi 896 da gol, está no 03, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, gol 1896. Livre, puxa acionamento, 896. 1606, decola de Salvador. Agora aos 12, 12, chame controle 119.8. 19.8, boa. Boa. Voo 606. Meia, contato radar, suba ao 350, saída PUCA, vigilância. 350 na PUCA. Antena 0794. Para o táxi 1896 da Gol, temos um POB de 120, autonomia de 3:20, alterna Fortaleza. Gente, está autorizado o seu táxi via Índia, Alfa Charlie até o Ponte Pedra da pista 10. O Gol no 896. Livre táxi via Índia, Alfa Charlie, Ponte Pedra da 10, 896 da Gol. Gol no 7-4, a linha decola sem parada, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. A linha decola sem parada, 7-4. Ground, Argentina 1911. Thing 11, you're ready for this back at the setup. Uma ponta de espera da 1-0, 1-8-9-6 da Gol. Gol no 896, ali mantém. Ah, ali mantém 1-0, 1-8-9-6. Ground, boa noite, Argentina 1911, you're ready for this back. Set up, we are in turn gate 11. Ground Argentina 1-9-1-1, we are in stand gate 11, ready for bushwhack and set up. 1-7-1-4, decola de Salvador, agora aos 1-6, chame o controle 1-9-8. Controle 19-8-1-7-1-4.